Em 1 Coríntios, capítulo 15. As primícias representam o todo. Romanos 11, 16. As primícias são a melhor oferenda. Jesus era o que havia de melhor de Deus. Ele não deu o mais ou menos. Eu não dou o meu tempo que sobra. Eu não dou o meu tempo mais ou menos. Eu dou o meu melhor tempo. Domingo é o meu melhor tempo, porque é o primeiro dia da semana. É a primícia dos meus momentos, dos meus horários, das minhas horas, dos meus minutos. E eu dou ao Senhor. É isso, irmão. Eu cresci aprendendo isso. Domingo é o dia do Senhor. E até hoje, eu não consigo fazer outra coisa. Por uma questão de alegria. Eu não tenho alegria em fazer outra coisa no domingo, senão servir ao Senhor. Amar o Senhor. Adorar o Senhor, cultuar o Senhor. Caminhe nesse hábito, nessa cultura santa. Não abra mão disso e experimente os benefícios do Senhor por toda a semana, irmão. Porque se a primícia é santa, todos os outros dias serão abençoados, irmão. Colocamos a celebração no domingo, 18 horas. Tome isso como primícia para o Senhor. Ah, não sei o que é. Porque... Não, é primícia para o Senhor. As primícias são a melhor oferenda. Terceiro, 1 Coríntios, capítulo 15. O verso 20 diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Jesus ressuscitou como as primícias. Portanto, toda primícia representa Jesus. Quando você honrou alguém com um pedaço de bolo, você está usando do princípio bíblico, espiritual, eterno, de que a primícia é o melhor, como Jesus é o único, o melhor. Por isso, a pessoa fica honrada. A honra está no fato de que as primícias são o melhor, representam o melhor. Não é à toa que Deus instituiu esta festa. A festa da Páscoa, ela é ladeada pela festa de pães ázimos. Uma decisão de alimentar-me só de pão puro. E do outro lado, de primeiros frutos, a decisão de tudo que eu tenho e sou, em prioridade, é para Ele. Enquanto a Páscoa nos muda de posição e só... E eu não estou com isso menosprezando de forma alguma a Páscoa. Mas o que acontece é a mudança de posição. A Páscoa não vem só. Ela vem com mais duas festas. A festa de pães ázimos. Porque os pães ázimos começam a minha mudança de condição. Basta um dia de jejum para a condição do meu organismo mudar toda. E do outro lado, a festa de primeiros frutos representa a minha decisão. Numa mudança absoluta e absurda em relação ao Egito. Tudo o que é meu, tudo o que eu tenho e tudo o que eu sou, primeiro é para Jesus. Primeiro é para Jesus. Vou viajar, primeiro é para Jesus. Vou fazer esses planos, primeiro é o Senhor. Eu quero saber primeiro do Senhor. Eu não vou fazer um plano qualquer da minha vida em que eu descarto o meu Senhor imediatamente. Não, primeiro é meu Senhor. Primeiro é Jesus. Não importa qual que é o motivo, primeiro é Jesus. Mas você está muito fanático. Estou e vou morrer fanático por Ele, porque eu vou viver com Ele para sempre, eternidade inteira. Primeiro Jesus. E se eu buscar Ele em primeiro lugar, como primícias, todas as demais coisas me serão acrescentadas. Um versículo em Mateus 6, perfeitamente coerente com a lei e o princípio dos primeiros frutos. Estamos no dia disso. Pães ázimos é uma decisão de vida. Páscoa, a morte do Cordeiro, é uma porta de entrada desta decisão de vida. E primeiros frutos é um modus vivendi. O meu padrão de vida, primícias para Deus. Ah, mas eu estou assim muito... Não quero saber, primícias para Deus. Se vire minha alma, se vire meu corpo, mas primícias para Deus. E então eu começo a experimentar todo o crescimento que Jesus conquistou na cruz, porque estou assentado com Ele à destra de Deus Pai, acima de principados e potestades. Começo a experimentar toda a vitória de Deus. Você pode fazer uma análise na sua própria vida ou na vida de alguém ao redor que você conseguir fazer. Todo mundo que está padecendo, sofrendo, angustiado, amargurado, é gente que nunca colocou Jesus em primeiro lugar. Colocou a religião, colocou a igreja, colocou os hábitos, colocou o ministério, colocou os dons, os talentos, colocou tudo em primeiro lugar. Até a necessidade. Mas não colocou Jesus em primeiro lugar. Porque se colocar Jesus em primeiro lugar, todas as coisas serão Jesus. Todas as coisas serão dele. E ele é o poderoso. Ele é o Senhor de todo o universo. Ele é Deus. E isso é que é ser de Deus. Isso é que é ser salvo. A salvação está é nisso, em eu pertencer a Ele, em eu estar debaixo do seu reino, em eu ter tudo dEle, nele. Porque tudo é dEle, tudo é para Ele, tudo foi feito nele. Só assim eu cresço em maturidade. Quando Jesus voltou ao céu, ressurreto, Ele voltou triunfando como filho maduro. E mais do que isso, irmão, ele antes era filho único. E ele voltou como filho primogênito. Sabe o que é isso? Houve uma mudança tão absurda, tão grande, tão maravilhosa em Deus, que antes ele era único filho. E porque se submeteu a todo esse processo, ele se tornou primogênito. Entre inúmeros filhos. Você quer vitória? Quer maturidade? Quer crescimento? Quer salvação? Quer eternidade? Tem que entender a lei espiritual de primícias. E aí nós entendemos por que nós confirmamos isso na ceia do Senhor. Eu quero desafiar você. Nós continuamos com esse hábito cristão. Primeiro domingo a ceia do Senhor. Por uma questão organizacional. Por uma questão da cultura do nosso tempo. Seria maravilhoso se pudéssemos ter todos os dias. Mas como reunião coletiva temos no primeiro domingo do mês. Coloca isso como sagrado para você. Celebração de ceia, primeiro domingo do mês. Você não precisa nem ser avisado. Não, Senhor. Primeiro domingo de ceia, celebração. Eu quero estar numa consagração, eu quero estar num jejum, eu quero trazer meus alimentos para a mesa diaconal, eu quero estar lá, eu quero estar mais cedo, eu quero me preparar, eu quero algo novo do Senhor, porque vai ser um mês inteiro de bênção. Primícias do Senhor na semana, domingo, Senhor, domingo é para o Senhor. Ah, mas domingo é o dia que eu gosto, eu vou lá para o clube, eu tenho meu churrasquinho. Muda a vida, muda a cultura. Ah, mas não é assim. Ah, mas não tem necessidade. Tem, se você entender o que é dar as primícias. O sujeito que quer partir o bolo e dar o primeiro pedaço para aquela pessoa, ele diz, não parta ainda. Mas por quê? Porque ele não chegou ainda. Mas dá para o outro. Não, não, eu sei a quem eu vou dar o primeiro pedaço. Não, não, não, não, não, ninguém. Não, não toca, não toca. Porque eu sei o que eu quero fazer. Senhor, eu estou entendendo o que é a lei espiritual, o princípio espiritual do princípio. E eu... das primícias, e eu quero viver isso na minha vida.